Sinto um nó na minha garganta, a voz treme ao sair. Debaixo da cama os monstros me impedem de dormir. Me sinto só desde criança, mesmo com gente ao meu redor. Sempre lutei por liberdade, mas ser livre me fez só. Ah, eu tenho fogo no olhar. Ah, de pés descalços vou à caça. Ah, pra encontrar o meu lugar. Eu abraço a escuridão que sempre se fez o meu lar. Agora eu corro com meus lobos, danço ao redor do fogo. Bem nos olhos vejo os monstros que insistem em me encarar. Sempre me acharam louco por querer ser mais um pouco. Sei que eu tenho os meus monstros, mas continuo a caminhar. Uou, uou, uou, uou, uou, uou, uou, uou, uou, uou, uou. Ah, vou mostrar todas as coisas que vocês não deram valor. Nunca esperaram ver esse menino do interior. Ah, eu tenho fogo no olhar. Ah, de pés descalços vou à caça. Ah, pra encontrar o meu lugar. Eu abraço a escuridão que sempre se fez o meu lar. Agora eu corro com meus lobos, danço ao redor do fogo. Bem nos olhos vejo os monstros que insistem em me encarar. Sempre me acharam louco por querer ser mais um pouco. Sei que eu tenho os meus monstros, mas continuo a caminhar. Uou, uou, uou, uou, uou, uou, uou, uou, uou, uou, uou. Ah, é tão claro agora. Eu queria poder dizer pra aquela criança que ainda não vê. É tão claro agora, eu sei que vai doer, mas isso é necessário pra quem você vai ser.